On met du son au niveau gospel. Ou même un estac au pire. Son ta face de bosser sur mes chers. Gospel beat. Top 5. GS. Pra te tirar da inércia do mal que te estressa, DJ W aperta o play que a revolução começa. Tira você do coma profundo, perdido no mundo. Botar você no estreito, na rota, no prumo, no rumo. Do lado de cá, fortalecendo minha rima. União perfeita, conteúdo, beat para cima. Que impulsiona sua vida, inflamando sua autoestima. Mantenha o proceder o dia todo, todo dia. Mesmo que o resultado do choque é na vila, tipo, produzido por traíras que te abandonaram, te deixando sequelado, até quase moribundo. Dependente de muletas frio, tipo um defunto. Direto na sua veia sonora, adrenalina. Te injeta a cura musical, te traz de volta à vida. Dose homeopática, esse encontro de caçamba. O que você precisa então? Aumente o som. Pros caras minas que não perdem o proceder. Se você curte esse som, você já sabe o que fazer. O quê? Som pra fazer você se mexer. Som pra fazer você se mexer. Pros caras minas que não perdem o proceder. Se você curte esse som, você já sabe o que fazer. O quê? Som pra fazer você se mexer. Som pra fazer você se mexer. Rap pra bombar no seu estéreo. Esse é o remédio que te torna livre do tédio, que trata a depressão causada por frustração. Quando você acreditou que o homem tinha solução, maior decepção, jogou você no chão. A selva não perdoa, nego, não tem coração. Te engole por inteiro, dos pés até o cabelo. Você não se reconhece quando olha no espelho. Não tape os ouvidos pros versos da minha canção. Não deixe que o medo tome conta da razão. Já passou da hora de livrar-se do Morfeu. Acordar daquele sono profundo que ele te prendeu. Põe a sua fé então em uma causa nobre, no único que em três dias derrotou a morte. Mexa-se, erga-se, volte para a cena. Vista sua armadura agora e volte para a arena. Pros caras minas que não perdem o proceder. Se você curte esse som, você já sabe o que fazer. O quê? Som pra fazer você se mexer. Som pra fazer você se mexer. Pros caras minas que não perdem o proceder. Se você curte esse som, você já sabe o que fazer. O quê? Som pra fazer você se mexer. Som pra fazer você se mexer. GB na correria, essa é nossa rotina. Tratamento à base de mensagem positiva. Disseminar a cura, faça sol ou faça chuva. Com estratégias que pra muitos parece loucura. Verdade nua e crua, muitas vezes dura. Convicções que se refletem em nossa conduta. Luz pra quem precisa no meio da noite escura. Brilho que ofusca as estrelas e a lua. Que entra no seu rádio tomando você de assalto. Você não esperava, mas já foi contaminado. Curado, vacinado, melhor imunizado. Conteúdo que transcende o tempo e o espaço. Faz o sangue ferver, mexe o seu proceder. Procure na farmácia r.e.b. O médico dos médicos deve ser consultado. Acompanhamento que traz melhor resultado. Uou, não entendeu? Peraí. Deixa eu explicar tudo de novo pra você. Saca só. Pros caras minas que não perdem o proceder. Se você curte esse som, você já sabe o que fazer. O quê? Som pra fazer você se mexer. Som pra fazer você se mexer. Pros caras minas que não perdem o proceder. Se você curte esse som, você já sabe o que fazer. O quê? Som pra fazer você se mexer. Som pra fazer você se mexer. Pros caras minas que não perdem o proceder. Se você curte esse som, você já sabe o que fazer. O quê? Som pra fazer você se mexer. Som pra fazer você se mexer. Pros caras minas que não perdem o proceder. Se você curte esse som, você já sabe o que fazer. O quê? Som pra fazer você se mexer. Som pra fazer você se mexer.